Bricinho. Oh. Aquecendo, vai aquecendo, mas aquecendo é o pique novo, vai. Aquecendo, aquecendo, vai aquecendo, que é o pique novo, vai. No espaço pequeno, no escurinho do quarto, e dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro. Espaço pequeno, no escurinho do quarto, e dá pra mim ficar. Vai, vai, vai, vai. Olha, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, vai. Olha, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, vai, abricinho, vai, abricinho, vai. Olha, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tá batendo, tá batendo. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. No espaço pequeno, no escurinho do quarto, que dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro. No espaço pequeno, é, no escurinho do quarto, ó, que dá pra mim ficar de pé. Vai, mulheres, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Isso, meu amor, eu tô só te observando daqui, vai. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, pegou fogo isso aqui. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Atenção, produção, filma isso aqui, por favor. Filma isso aqui, por favor. Filma essa novinha aqui, filma essa novinha aqui. É, no espaço pequeno, no escurinho do quarto, que dá pra mim ficar. Que é isso, mãe? No espaço pequeno. Preparou, preparou? Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, senta, senta, senta. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, aí eu fico louco. Assim você me mata. Pra caralho, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Eu já vejo o fenômeno dos paredões. O original é nós.